the time when the oceans drank Atlantis, and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Landa, landa, landa, nerd! Daqui é Alexandre Antônio, jovem nerd, partiu! Aqui é Carlos Volto e He-Man é o Conan Gay. Aqui é o JP e eu tô gravando só de sunga. Aqui é o Tucano, tudo fugiu, tudo está feito, então leve minha pira. O banquete acabou e as lâmpadas expiram. Aqui é Azaghal, o anão, e ele é Conan, no Cimério, ele não chora, então eu choro por ele. Muito bem, estamos aqui no Nerdcast, rufando os tambores para 300 de Esparta no fim do mês, falando sobre Conan o Bárbaro. Vamos falar sobre a criação do Conan, quem é o homem por trás do Cimério, a evolução, os filmes, quadrinhos, séries de TV horríveis, brinquedos, desenhos, tudo do Cimério. Conan, um Cimério, né, se fosse do Stallone, né? Então vamos aos e-mails. Canelada. Bem, vamos para nossas leituras de e-mails. Antes, rapidamente, Nossos os avisos da paróquia. Não se esqueçam de colocar os banners e os links do Jovem Nerd no seu site /blog, /fotolog, /qualquer coisa na internet. Exatamente, bote o link do Jovem Nerd aí no seu site. Sim, nós temos o link do Jovem Nerd, site, do Nerdcast, e no hot site do 300 tem os links da campanha This is Sparta! Participe da campanha This is Sparta! Na vitrine tem um anúncio, se você ainda não viu, vamos gritar no cinema e incomodar as pessoas não a mais. Sim, vai ser foda e está ficando cada vez mais foda porque nós estamos preparando uma parada foda. Isso, pra... Pra quem estiver no Rio de Janeiro, tem que ir no mesmo cinema que o Jovem Nerd for pra fazer a festa. Certo? Vamos lá. Certo. Outra coisa que eu queria falar rapidamente é que nós temos Orkut, acredite ou não, Jovem Nerd. Ah, temos. Então entre nas comunidades do Jovem Nerd, adicione nosso Sabu de Nego. É verdade. E entre na comunidade This is Sparta. Exatamente. Vamos lá. E comunidade Nerdcast também pra discutir os assuntos com a galera lá. Vamos ouvir o e-mail de voz. Bem, aqui é o Colateral e eu queria ter 1% das ações da Lucas Filmes. Bem, na verdade é o seguinte, eu sou um nerd já faz muito tempo, eu vejo o site de vocês já faz um bom tempo já, e antes do Nerdcast já acessava o site e tal, sempre curti os resumos dos filmes. Eu tô aqui pra falar bem demais de vocês, que eu sou fã mesmo, ouço o Nerdcast toda semana. E dessa vez eu criei coragem pra falar alguma coisa, porque eu ouvi aqui em casa, né? Na verdade, eu sempre ouvi no trabalho, escondendo do patrão, mas como vocês sabem, não tem como. Bem, outra coisa, na verdade, outro ponto, eu queria só deixar uma pergunta aí pra vocês. Se vocês acham que daqui 25 anos, daqui 30 anos, o George Lucas ainda vai fazer alguma coisa, vai modificar alguém, vai pôr a cabeça de alguém nessa trilogia que a gente fez. Até porque até lá a trilogia clássica que já virou um jaburu e a trilogia moderna virou a trilogia clássica. Bem, assim, é uma ideia e uma opinião aí pra vocês. Ver o que vocês falam aí, tirando que o George Lucas só faz as coisas assim na cagada, ele nunca sabe o que tá fazendo, então tá valendo. Gostei demais do Nerdcast de vocês, espero que vocês me coloquem aí, valeu, um abraço. Lambda, lambda, lambda, povo do Nerdcast. Aqui é Eduardo Auric Filho, Gingo Call, resfriado. E já estou treinando para gritar This is Sparta! Provavelmente sozinho no cinema. Eu falei para um amigo, ei, eu contei da promoção para um amigo. Ele falou, mas isso é uma promoção estúpida. Aí eu, sim! Aí ele, ok, vamos fazer. Bom, enfim, Eu não vou perder tempo dizendo que como é que foram hilários esses Nerdcasts de carnaval e de infância e como foi legal o Nerdcast do Rocky. Vou direto pra comentar algumas coisas de Star Wars pra não pegar muito tempo do Nerdcast, da leitura de e-mails, se vocês colocarem. Bom, no geral, eu concordo com tudo que vocês falaram sobre a trilogia nova, principalmente quando o Apocalipse diz que menos é mais. Isso funciona nos midi-clones e funciona também nos efeitos. Porque o George Lucas entupiu os novos filmes de efeitos especiais, episódio 3, 95% feito em computador, né? E são muito, os efeitos especiais muito bem feitos mesmo, mas na trilogia antiga, você não tinha tanto efeito especial, ou ainda que você tivesse tantos, eles não eram tão avançados, por causa da época mesmo. Mas isso ainda assim não tira nenhum mérito da trilogia clássica ser considerada bem melhor que a trilogia nova, né? Por muitos fãs, isso não é novidade. O Mario Abad mesmo falou várias vezes, eu acho que em alguns Nerdcasts passados, eu não sei, que mesmo com muita tecnologia, você não consegue levar um filme adiante se você não tiver um bom roteiro e uma boa direção. Agora, uma coisa que eu notei no final do Nerdcast, concordo totalmente com o Alexandre Ottoni, que ele fala que isso resgatou Guerra nas Estrelas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele só assistiu a trilogia clássica depois que ele assistiu o episódio 1, que ele se interessou. Então o episódio 1, essa trilogia nova, ela angariou mais fãs pro George Lucas, mais dinheiro, isso quer dizer, né? Pra assistirem até a trilogia clássica e se interessarem, até mesmo pelo universo expandido e por todo o mundo de Star Wars, né? Todo o universo e toda a história, força e tal. É um fator que é um mérito dessa trilogia nova. Bom, eu deixo isso aí pra vocês e boa noite e um abraço. Aí, galera, tudo bom? Pessoal do Nerdcast que fala aqui é o Salsa, né? Amigo aí do pessoal do Conselho Jedi também. Eu vi o último Nerdcast de vocês e eu fico aqui me segurando pra não fazer uns comentários, né? Eu adoraria estar aí falando com vocês também, mas tem umas duas coisas aí que eu gostaria muito de dizer. Uma foi em relação ao lance lá do Frankenstein no final do filme, né? Eles deviam ter escalado o Robert De Niro, né? Porque ele já fez tão bem o Frankenstein que ficaria maneiro colocar ele como Darth Vader, né? Virar Logan Man, I'm Darth Vader, ah? E outra coisa é o lance do finalzinho lá que vocês estavam comentando da série, né? De TV, que se colocassem o Darth Vader seria como plot device só pra conseguir mais público, né? Aí eu fico imaginando todo final de episódio ele virar e falar next time, get it next time, em vez de aparecer, né? Mas é isso aí, galera. Um abraço pra vocês, adoro o Nerdcast, um abração. Muito bem, Robert De Niro com Darth Vader seria excepcional. Seria melhor ainda se fosse aquele Frank Calinto, né? Exatamente. Muito bom. Rodrigo Ponciano, um dos nossos colaboradores, 22 anos, Rio de Janeiro. O nome Vader, vários e-mails sobre isso, hein? Preste atenção. O nome Vader não foi escolhido aleatoriamente por Palpatine. Vader em holandês significa pai. Anakin... Para! Pois é, eu sei. Calma, deixa eu ler. Eu sei. Eu não consigo me ensinar. Tá, Anakin então é Darth Pai. Provavelmente George Lucas quis que o nome fizesse referência ao conflito da trilogia clássica entre Luke, Anakin, bababá, etc e tal. Bom, pode falar. Cara, isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi, cara, porque não tem sentido nenhum. Primeiro, vocês estão dizendo pra mim que o Imperador é holandês? Exatamente, cara, olha só. O George Lucas escolheu o nome Vader porque é holandês, pai, whatever, entendeu? Mas a gente tava comentando sobre o Palpatine no filme. E não é holandês. E não é possível que ele tenha olhado pra cara do Anakin e pensado, ele deve dar um bom pai, vai matar as criancinhas. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. Pois é, a gente tá se referindo ao Palpatine dentro do universo da coisa. Ele realmente pareceu hesitante na hora de escolher o nome Vader como se estivesse inventando na hora. You shall be known as Darth Vader. Muito bem. Vários e-mails sobre isso, ninguém não entendeu isso, cara. Todo mundo achando que tá dando canelada nossa. Canelada dos ouvintes! E aí ele continua. Sobre a ordem 66, o George Lucas provavelmente escolheu o número 66 não só pra fazer referência ao número da besta, mas também pelo trocadilho da pronúncia Sith. Ó, ah, seria a ordem 66. Essa foi a melhor. Clay Riviera. Clay, que odeia os pais por ter dado esse nome pra ele, mas tudo bem. Ele podia ser pior, né? O filho dele podia ser Fokker, né? Clay Fokker. Natal, Rio Grande do Norte. Uma das coisas que mais me irritava nesses episódios era justamente os Jedi nunca mostrarem seu poder. Sempre tomarem surra de todo mundo. E a babaquice do Anakin ser o Jedi mais poderoso e tarará. O que faltou nesses três filmes, na minha opinião, é que eles não empolgam. A luta dos Jedi sempre prometem e no final são uma bosta. Neguinho não usa a força pra nada. Parece as primeiras histórias do X-Men, onde a Jean Grey só usava telecinese pra levantar graveto e matar latinha de alumínio. Uhum. A luta final do Anakin com o Obi-Wan é o melhor exemplo de como frustrar centenas de pessoas em poucos minutos. Verdade. Eu esperava alguma coisa tipo Goku versus Frieza, também. Ou então Rock, sei lá. Tá aí! Se fosse o Stallone que fizesse o roteiro, eu concordo. Aí a galera do cinema ia urrar. O episódio 3 ia se chamar Anakin, um Jedi. Ia tocar a musiquinha de Star Wars no meio da luta e o Anakin ia para a porrada gritando: Come on! Isso ia ser foda, cara, realmente. Vou fazer uma campanha para filmar o episódio 7 que podia se chamar só Luke Skywalker. Cara, é sensacional, gostei muito. No mais um Nerdcast, vocês são ótimos. Ah, muito bom. Ele gostou também do nosso querido... O Henrique Granado gostou muito. Henrique. Fez muito sucesso. Ele vai voltar. Júlio César Guedes Antunes, 23 anos, Montes Claros, Minas Gerais. O último Nerdcast foi o mais engraçado dos últimos tempos. Meu Deus. Sempre. Acho que é porque eu tenho birra com a nova trilogia. Por isso que eu achei engraçado. Uma coisa que eu reparei, vocês falaram que uma presença muitíssimo esperada no fim do episódio 3 era do Qui-Gon Jinn em forma de fantasma, que realmente faltou. Mas esqueceram por completo de mencionar uma ausência que eu acho ainda mais gritante. Grand Moff Tarkin. Peraí, soa a canelada do leitor. Cara, estão... Deixa eu terminar de ler. Puxa vida, um dos melhores vilões da saga foi completamente segregado pelo Lucas. Ele não tinha construído a Estrela da Morte? Tá, é outra canelada do Lucas que vocês esqueceram de mencionar. No episódio 2, ele põe aqueles besouros malditos como criadores da estação. Primeira canelada, o Grand Moff Tarkin não é o criador da Estrela da Morte. Ele é o comandante. Toma! Ele é o comandante da Estrela da Morte. Ele manda naquela porra. Segundo, ele aparece no episódio 3, seu louco. Parece no Verdade. Final, na última cena do Vader, que ele olha a Estrela da Morte em construção, quando ele chega junto do Imperador, quem está ao lado dele é um raparigo com uma máscara, com uma prótese de maquiagem, uma máscara de látex, que foi feita em cima do rosto do Peter Cushing, que era o Grand Moff Tarkin, pra representar ele novo ali, já junto da Estrela da Morte, junto do Imperador. Aparece, seu louco! E... Canelada! Eu achei isso muito legal, a melhor parte do terceiro filme. É a melhor parte, por quê? Porque a cena é totalmente trilogia clássica, né? Rodrigo do Quarto Sinistro, agora com 15 anos. Olha só, ele começou com 13, 14, não foi? 14. Fala, nerd! Gostei do Nerdcast sobre o episódio 3 e venho dizer que na trilogia clássica, no Retorno do Jedi, quando está tendo aquela reunião da rebelião para o ataque na Estrela da Morte, o comandante Cara de Peixe... Que é o... Mon Calamari, é o General Akbar. Almirante Akbar. É, Almirante Admiral. Admiral Akbar fala: Death Star! Ele fala! Não me lembro a frase completa, mas ele fala assim. Canelada do mongoloide que disse que não falava. É, mais uma vez, eu acho que eu tô quase certeza disso. O Império, a galera do Império, não se refere à Estrela da Morte como Estrela da Morte, sem a galera da Rebelião. É que é muito mais lógico, né? Porque a pessoa vê uma estrela, essa estrela fica imensa e o planeta some. Ou seja, né? O nome perfeito. Muito bom. Aí ele diz, já juntei uma galera de 17 pessoas para gritar no cinema. This is Sparta! Muito bom, muito bom. Esse rapaz amadureceu, né? Muito bom. Alan Rodrigo Dias, o Polar, outro colaborador do Jovem Nerd. Não, o colaborador é o mais ativo. Temos que... Polar está de parabéns. Não sei no que você trabalha. Seu chefe não deve estar satisfeito. Mas nós estamos muito. Exatamente, ganhou a primeira estrelinha na testa. Ele tem 25 anos, é de Bauru. Não manda esse e-mail para bajulações baratas. Estou escrevendo este e-mail em resposta à campanha iniciada pelo Sr. Azaghal. Sobre a indicação de Nerdcast para pelo menos 5 amigos. Gostaria de dizer que essa marca já foi superada há muito tempo e estou fazendo com que várias pessoas insuspeitas assumam o seu lado nerd só de ouvir barbaridades ditas nas transmissões. Tendo em vista que eu faço isso até no meu serviço, trabalho numa biblioteca, já passei por situações curiosas, quando a minha diretora passou em frente ao balcão onde eu trabalho, lotado de pessoas ouvindo o programa de vocês e gargalhando sem parar na biblioteca, cara. Meu Deus do céu. Mas meu maior desafio, acreditem ou não, foi fazer a minha esposa, que sempre achou esses assuntos boring, ouvir o Nerdcast do Nelson Machado. Isso operou uma mudança na mulher, que agora já baixou vários Nerdcasts pra ficar ouvindo, enquanto amamenta o meu filhinho de um mês, olha só. Que pasmem, sorriu várias vezes ouvindo a voz da portuguesa, principalmente quando ela está rindo. Desejo sorte e sucesso. Muito bom, muito bom. Quem diria, né? Até os recém-nascidos já estão agraciados pelo Nerdcast. Muito bom, vamos lá? Conan! Conan o Bárbaro! Pouca gente sabe. Acho que tem muita gente que vê Conan. E Conan, não ligo muito pra Conan e tal, etc. Não sabe o valor que tem esse personagem na literatura nerd, né? Temos que falar um pouco do homem por trás do Bárbaro. Peraí. O cara é um Cimério e é um Bárbaro. Não tem homem nenhum por trás dele. Explica isso bem porque pega mal. Olha, a história do cara. Declaração do Robert E. Howard, quando ele criava Conan, ele imaginava o Conan atrás dele com uma espada. Aí ele escrevia. Coitado da memória do Robert. Que isso? Robert E. Howard, o grande criador americano, nascido no Texas. Tem que falar um pouquinho da história desse cara que influenciou até um outro, um inglês chamado J.R.R. Tolkien. Pra quem não sabe, o Robert E. Howard, ele é considerado o criador do estilo espada e magia. O cara começou toda essa parada, cara. Toda essa parada que é... Quando você vai sentar, jogar RPG com a sua galera, Robert E. Howard, acendo uma vela pra ele, cara. Senão você... Falar em RPG, eu tinha um personagem que era o Conan. Quem não teve? Não, o nome dele era Nanok. O famoso Nanok, nego. Nanok arremessava um machado e tinha o Hendrick com uma mão só, cara. Quem é o jogador de RPG que em nenhum momento na sua vida criou um personagem igual ao Conan? É, verdade. Eu coloquei o Conan pra ajudar vocês uma vez numa história de RPG, lembro. Lembro. De Role Master, né? Do Role Master, né? Vocês tinham feito uma merda tão grande que eu falei, pô, só o Conan pode salvar. O cara nasceu nos Estados Unidos, no Texas, no Sul, no fim da guerra... Não, que anos 20, você tá louco, pai? Anos 20 já tava criando, cara. Tava quase morrendo nos anos 20. Ele, a família, tanto de pai de pai, pai de mãe, era detentora de terras e fazendas no Sul, antes da Guerra Civil. Aí o que aconteceu? Tomou. Foi tudo pra casa do cacete, a família dele perdeu tudo. Ah. E ele cresceu com... Cara, ele cresceu com um sentimento muito de perda e raiva, sabe? Que passava pelos pais dele, né? Que eles tinham escravos e tal, não sei o quê. Cresceu nesse sentimento, mas... Sabe, o cara era um nerd da época que não existia nada pro nerd gostar, né, cara? Ele podia ter se perdido fazendo histórias de Bang Bang, né? É, ele escreveu muito sobre isso. Se bem que ele chegou a escrever, né? Escreveu. Ele bastante coisa sobre isso. O Schwarzenegger fez um filme de Bang Bang uma vez. Será que era a história dele, cara? Que isso, cara? Sério, ele fez um filme com o Kirk Douglas, cara. Você tá de sacanagem, eu não conheço esse filme. É um filme galhofaço, cara. Parece um desenho animado filmado. É o vilão nome do... Acho que é, e o nome do cara, Schwarza é o cowboy bonzinho, meio bobão, sabe? Deus do céu, cara! Pô, tem que descobrir o nome desse filme. Cara, o cara tinha que montar num jegue, né? Porque cavalo não aguenta. Achei o nome do filme do cara. Qual é o nome? Em português, é Cactus Jack, o vilão. Puta merda! Esse filme é Velho Oeste? O Kirk Douglas é o Cactus Jack e o Arnold é o Handsome Stranger. Esse filme já passou na TNT. Sério? Ele faz uma ponta, né? Ele não fala nem nada. Ele é o terceiro, cara, no cartaz. Era Arnold Strong ou já era Schwarzenegger? Não, já era Schwarzenegger. Ah, tá. 79 esse 79. Filme. 79, meu Deus, cara. Bom, mas aí ele cresceu ouvindo história de fantasma da avó, dos ex-escravos da família e, quer dizer, se interessou por esse mundo, né, oculto. Falar em história de fantasma, dessas coisas, ele era amigo correspondente do H.P. Lovecraft. E isso, que foi escritor na mesma revista que ele publicava o Conan durante muitos anos, na Weird Tales. E aí ele, quando tinha 13 anos, ele descobriu um livro que falava sobre os pictos, né? Que eram os bárbaros escoceses que caíam na porrada com o Império Romano e tal. E o cacete, os caras eram tatuados. Ele ficou maluco, cara. Adorou isso. Eram irlandeses? Era escoceses. Aquela região ali. Aí ele, pô, começou realmente a gostar de fazer isso. E aí começou a mandar história pra revista, porque antigamente... É, muitas dessas histórias, desses escritores foram descobertos em revistas, cara, que publicavam contos, né? O Asimov também foi descoberto, ele começou a escrever em revista e tal. Hoje a galera põe na internet, mas antigamente... Antigamente era tudo a base das revistas que publicavam essas pequenas histórias, os caras vendiam pra essas revistas suas histórias curtas, né, seus contos, e assim faziam sucesso. E não era quadrinhos, não, era história escrita, contos. E aí ele começou a escrever histórias sobre vikings, árabes e batalhas sangrentas, coisas que ele adorava, começou a ficar interessado. E aí ele, qual foi o personagem que ele criou primeiro? Foi o Ku, não foi? Ku é anterior ao Ku. K-U-L-L, né? Não é George Lucas, né? Esqueçam o Ku interpretado por... Ah, o Hércules. O Hércules, que é o... E com a Tia Carreira como vilã. Tá merda, cara, eu nem falo. Tia Carreira. Não foi o Hércules, não foi o The Rock, não foi? Não, foi o Hércules. Foi o Hércules. O The Rock foi aquele... Crew! Crew é com linha Nissan. O Crew é com linha Nissan e aquele com Ciclope. Picodin? O Crew é o que tinha o Ciclope. O Crew é o que tinha o Ciclope e os cavalos de fogo. Isso. Esse filme era foda. Esse filme era maneiro. Mas é da regra. Esse filme é da regra e tipo, você não pode ver depois dos 15 anos. Exatamente. Não. Eu vi esse filme no outro dia, cara. Continua bom, cara. Olha aí, o JP falou. Continua bom, cara. O Cu é recente. Tá, whatever. E aí, quer dizer, ele começou a escrever muito influenciado pelo Edgar Allan Poe, que escrevia mistério, horror, essas coisas e tal. E aí ele começou a misturar mitologia, fantasia nos contos dele, até que em 1932, seus nerds, olha só. Ele reescreveu uma história rejeitada do Ku, que se chamava By This Axe I Rule. Um bom título. É um ótimo título. Ele reescreveu, mudou o personagem, criou Conan, né? E chamou a história de The Phoenix and the Sword, a primeira história do Conan, cara. E aí fez um mega sucesso na revista Weird Tales que ele tava escrevendo. O nego falou, pelo amor de Deus, escreve. Ele escreveu mais de 17 histórias do Conan entre 33 e 36. E acabou influenciando toda a galera, como o Tucano acabou de falar, o Lovecraft, né? É, mas aí já não eram mais contos também, né? Já eram histórias mais compridas. É, chegaram a ser livros, chegaram a ser romances. A única ilustração que tinha era a capa. A ideia de quadrinhos veio bem depois. BDA. O legal é que o cara, pra ambientar as histórias do Conan, do Kuhn, ele criava eras. Isso. Pra não poder se contradizer com a história. Exatamente. Então, isso. A era Iboriana passa 12 mil anos antes de Cristo. Ó, que beleza. Antes de um possível cataclisma, né? Exatamente. O Ku é antes ainda. É, ele separou as duas épocas dois. O Ku é antigo. Não, o Ku era Atlante. É, o Ku é velho. Era um Atlante, o Ku. É tipo 100 mil anos antes de Cristo. É, ele separou as duas épocas exatamente pra nenhum dos dois ter problema de se encontrarem. Não, então é porque era mais ou menos o que o Tolkien acabou fazendo. Criou uma mitologia separada das conhecidas, mas deixou ali, olha, em algum ponto da história isso pode ter acontecido e tal. Criou uma era em que ninguém conhece, ninguém tem informação e tal. Então Kroon não existe, vocês estão brincando. Pra que o resenha esses anos todos, cara? À toa, porque Kroon não responde às suas preces. É, Kroon. Se tu rezou pra Kroon, tu é goiado. Mas o Howard era um cara complicado, né? O cara cresceu meio... Ele era louco. Meio problemático. Ele tinha visões do Conan atrás dele. Não, mas era um cara que gostava do... Quer dizer... Não que o cara que gosta de horror e coisas assim seja, né, um cara maluco, mas que o cara gostava era de mexer com essas coisas. Ele tinha aquele sentimento. Tem gente que diz que ele tinha sofrido de depressão desde a juventude, desde de que era muito novo. E aí, quando ele estava mais velho, em 36, a mãe dele teve um problema de saúde, foi internada e ele já sofria de depressão. E a enfermeira falou, olha, sua mãe entrou em coma e ela não vai acordar mais. Aí ele, infelizmente, saiu, entrou no carro e deu um tiro na cabeça. E a história do Howard é muito triste, ele se matou. Já existia depressão nessa época? Lógico, em 29 teve a grande depressão. É verdade, é verdade. Desde 29. Mas é triste, cara, que o cara, sabe, era uma força criadora, o cara foi precursor, influenciou... tantas outras formas de escrever e literatura até hoje, nem teve um fim trágico, uma pena, cara. Você falou que ele tinha depressão desde jovem, né? Na verdade, ele nunca deixou de ser jovem, né? Que ele morreu com 30 anos. É verdade, ele era novo, cara. Ele nasceu em 1906. Novo pros padrões de hoje. É, cara, pra época. Cara, na época ele já tava na meia-idade. Não, cara, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara, o século vivia na Idade Média. Era um ancião já, né? Não, eu tava lendo recentemente um livro do Cornel, que o cara fala que o cara com 30 anos, o cara pô velho, cara. Mas na Idade Média, seu louco! Né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na época, no começo do século, 30 anos, cara, já não era um cara novo. Não podia mais usar bermuda, né? É, exatamente. Antes dele meter a bala na cabeça, ele escreveu um poema, que foi o que eu recitei no, na apresentação. Pensei que você tinha escrito isso na hora, cara. Não sou tão criativo assim. Ele veio aparecendo nos quadrinhos que é década de 50? Acho que foi década de 50 ou já na década de 60. Acho que foi em 70 que ele começou na Marvel, viu? É. Mas antes ele não era publicado em uma editora menor, alguma coisa assim? Ele voltou, acho que na época do Stan Lee, a surgir histórias do Conan. É, aquela revista que transformou o Conan em... o que ele é hoje, que é a Espada Selvagem do Conan, começou a ser publicada em 74. Um dos maiores desenhistas do Conan, que começou na época também, foi o Frank Frazetta. Mas o Conan tem o desenhista mais famoso, que é o pai de tudo, quer dizer, não foi o primeiro, mas é o pai de todos os desenhistas do Conan. John Buscema, grande John Buscema. Que sempre visualizou o Schwarzenegger. Quando fez seus desenhos, antes mesmo do Schwarzenegger nascer. Teve um filho, o John Buscema Jr., que foi desenhar quadrinhos e nunca chegou aos pés. Ah, era horrível. John horrível. Era fraquíssimo. Pô, o John, o Júnior, cara, pegava um título, ele destruía o título, cara. Era. Será que é? Pô, a fase dele no Demolidor é de você querer dar cabeçada na parede, cara. Horrível. Depois ele desenhou Homem-Aranha, também muito ruim, cara. Deve ser mal de pai e filho, né? Tipo John Romita Jr. John Romita Jr. é sacanagem. Eu gosto, aí eu vou defender, eu gosto do Jr., cara. É, então dá uma olhada naquele Corações Negros, com o Punisher, o Toqueiro Fantasma e com o filho do Mephisto, Coração Negro. Irmão, o Frank Castle tá tirando a camisa, ele tá de costas, parece a bunda dele ao invés de costas, cara. Olha só, preste atenção, o John Romita Jr. já foi considerado por muitas pessoas do meio, profissionais do meio, como o melhor quadrinista do mundo na época do auge. Então vai ver, tem uma minissérie do Cable, que tem uma foto do Cable que ele parece o Cid Moreira, meu irmão. Deixa eu fazer aqui uma confissão, cara. Eu confundi, o cara que eu não gosto é o John Romita Jr., não é o John Buscema Jr. Não sei nem quem é John Buscema Jr. O John Buscema Jr. é ruim, cara. É ruim. Saiba disso. O John Buscema, pai que desenhou o Conan, melhor era do Conan, e depois ele desenhou muita coisa pra Marvel, né? Só que era engraçado que ele tinha um estilo, que nem o John Byrne, ele tinha um estilo próprio, que quando ele desenhava quando ele desenhava o Thor, cara, era o Conan Loro, cara. Não dava. Não dava, cara. Você sabia, cara, que nem o Batman, o Bruce Wayne e o Clark Kent do John Byrne era igual, era idêntico, né, cara? Só que um usava... Mas aquilo, dos desenhistas que já fizeram Conan, o mais conhecido, que tem seus melhores desenhos, é o Frank Frazetta. O primeiro. E é um dos melhores. O estilo do Conan é um estilo diferente, com aquele preto e branco, com muito detalhe em cada tira. Quando é colorido, perde a graça. Muito, exato. Exatamente, ajudou muito a fazer o nome desses desenhistas todos. Exatamente, né? Porque a arte preto e branco é muito diferente do colorido. Muito mais rica, né? Porque você... Tem muito mais detalhes. Você tem que saber muito. O que você vai botar em primeiro plano e segundo plano. Você tem que trabalhar com os meios tons para que não fica uma coisa confusa, não pareça aquele Venha Colorir, Turma da Mônica, que é tudo a mesma cor. Isso ajudou a fazer o nome desses caras todos, cara. Ah, eu vou te falar, tem uma revista, Conan em cores. Ah, é horrível. Que eles reeditavam vistas que eram em preto em e branco. Só traço, preto e branco, e botavam cor, coloriam. Cara, cagava tudo, é bem melhor em preto e branco. Aquele estilo. Muito melhor. É justamente porque quando você faz a arte em preto e branco, você faz pensando nela em preto e branco. Você não faz pensando como vai ser colorido. Mas até essa gráfica nova, ela foi feita pra ser colorida. Ela foi originalmente Conan, feita pra colorido, Conan, mas não encaixava. Não é? Acho que era. Mas não funcionava. Conan colorido não funciona. Conan Rei é colorido e Conan Rei foi bacana. Conan Rei colorido. Conan Rei eu achava bem colorido. Bacana. Agora tem uma série da Dark Horse que é Conan e é colorido, né? Cara, essa é o único material do Conan que eu acho maneiro colorido. Essa... Cara, eu tentei ler, sabe? Eu sempre quis ler Conan, mas a falta de cores não me atiçava. Por incrível que pareça, né? Tá sendo publicado hoje em dia uma mensal do Conan aqui no Brasil. Aí eu comprei essa mensal, comprei mais 5, mas a história, cara, o roteiro é muito mal escrito, porque você começa a ler, quando a parada fica empolgante, acaba. Mano, mas é assim que funciona. Aí no mês seguinte você começa a ler, você acha que vai vir naquela empolgação, não, dá uma esfriada, começa tudo de novo. Aí quando vai chegar... Esse aqui é o negócio, é uma revista mensal. A história, ela não sabe, mas é muito ruim, cara, X-Men era mensal, mas ele te prendia. Não, mas é porque a história do Conan, ele geralmente é fechada em sagas. Você tem várias sagas. Antigamente eles lançavam num formato maior, com mais páginas do que tá saindo hoje. Então você acabava vendo mais coisa mais rápido. Mas... Cara, essa revista atual é um saco. Porque assim, a história é o Conan vai pra um lugar, luta, mata, é capturado, foge, mata os caras e vai embora. E come as mulheres. É, mas cara, tipo assim, a primeira história é o Conan olhando a árvore. Aí a segunda ele chega no lugar. Na terceira ele luta, na quarta ele enterra os corpos. Na quinta... Puta pariu! Cara, é não, ruim, cara, mas cara. Essa revista começou muito legal. Quer dizer, um rei chegando, né, vendo... as 10 primeiras edições. Vendo a estátua do Conan e o outro começa a contar a história do Conan. E ele vai na juventude dele e tal. E aí ele vai contando em pequenos contos as fases da vida dele. Eu gostei do início. Eu não tô lendo mais hoje, mas quando eu tava comprando, eu tava gostando bastante. Ah, não, cara. Os pequenos contos é Conan, cagou. Não, foi, cara. Cortou, pegou as folhas de Urtiga. Urtiga não posso... Não. Cara. Eu que ele vai na Cidade dos Imortais lá, que é muito irado. Os caras que na hora de morrer, eles decidiam, a minha vida está completa, eles se jogavam no poço e todos os escravos tinham que se jogar junto e tal. Aí eles salvam uma escrava lá de se matar, ou um cara, não sei. É muito maneiro essa história. Quando a Marvel publicava naquele formato grande, que era a Espada Selvagem de Conan, era preta e branca, eram acho que cento e poucas páginas, 100 páginas. Não, não era não. Que era, isso, tudo não. 100 páginas. Páginas. Não, mas eram pelo menos 100 páginas. Isso, eu tô com umas 30 aqui na minha mão. Quantas páginas tem? 70. 64. Peraí. E mesmo assim de 65? 70? Não, deve ser 80 páginas e aí você tem as coisas no meio. Não. E tinham outras histórias. Não era só uma história inteira. Não tem mais de 70. Não tem. Não tinha revistas. Não. Quando você pegava arco de saga, tinha revista que era só Conan. Eu tenho lá em casa também várias. Que eram revistas. É ruim essas revistas. Essas revistas tinham curso de eletrônica por correspondência, meio. Mas aqui no Brasil a gente não. As editoras antigamente não tinham essa cultura de botar propaganda nas revistas. Tinha aquelas. Instituto Brasileiro, aquela porra lá. Instituto Universal, vai até você. Instituto mesmo. acabei. Isso. Olha, acabei de abrir aqui um anúncio de página dupla. Isso. Que tem aqui eletrônica básica, radiotécnica. Tô te falando, cara. É televisão. É isso mesmo. Televisão PB é a cores. Tem aqui bordado, tricô e crochê. Aí tem. Tem uma parte aqui pra tu cortar com a tesourinha aqui. Isso. Né? Que é pra você mandar pra lá pedindo um curso em casa. Muita gente vê o Conan, o Bárbaro, e acha que é só isso, né, cara? Que o Conan é um motherfucking brutamonte, fala duas palavras e desce o machado. Tava vendo agora, ele tava conversando com o Subotai, que o pai dele levava ele pra passear, e ele tava falando das folhas e das árvores. Mas eu tô falando... Eu tô falando que muita gente acha que ele é só isso. É por causa do filme, né? O filme, pois é. Apesar que ele tem falas. Ele frases o filme inteiro, né, cara? Mas nos quadrinhos, o Conan era um cara até muito articulado. Ele era inteligente, falava várias línguas. Vamos lá, vamos pras profissões do Conan. Ele era um cara altamente articulado. Vamos pras profissões que o Conan já teve, Carlos, você lembra? Comedor. O Conan já foi ladrão, já foi ladrão, pirata. Gladiador, pirata, mercenário, rei. Rei, antes de ser pirata. É verdade. Pô, cara, o Conan fez tudo. Estrategista militar. Líder dos beduínos. É verdade. Como é que era o nome dos guerreiros lá? Zangulis? Afigulis, sei lá. Eram beduínos, pô. Foi uma das fases mais maneiras aqui da história. Ele tinha uma raça com ele, né? Uma tribo. É. Uma galera. E, cara, uma das histórias mais famosas, mais iradas do Conan, inclusive queriam fazer filme agora recentemente, né? Conan Rei, que é a escalada dele ao trono da Aquilônia. Da Aquilônia. É, tem que se dizer que ele, ainda jovem, ele visitou um oráculo, um adivinho, sei lá o que, que disse pra ele que ele ia ser rei no final da vida dele. E ele perseguiu esse sonho durante toda a carreira dele, né? A carreira é boa. E levou o currículo pra todo quanto é reino. Eu quero ser rei. Tem vaga? Ele foi daquele coisa que uma época em que ele chega a ser rei pelas próprias mãos, quando o rei era uma coisa hereditária. Não, ele conquistou o reino. Ele conquistou o reinado dele. Sim. Ele se torna... Ele foi chamado de Conan Usurpador. Foi um ardil. Fingimos que fumo, mas não fumo. Quando chegou, quando não tinha mais guarda dentro do castelo, ele matou o rei. Exatamente, muito bom. E depois da vida de rei, ele se cansou, né? Ficar sentado num trono. Ele teve um filho que ele chamou de Con. Con. O filho dele era Con. É. Ele teve três filhos. Não foi Nanok. Ele teve três filhos. Que se saiba, porque ele deve ter tido, pô, pelo menos uns 250 filhos. É verdade. Não, ele só assumiu três depois de ser rei. Pois é. Antes disso, ele deve ter vários. Mas o Conan era... Na rua que ele parava, ele comia alguém. De graça, né, cara? Nunca pagou. Não, ele era bom pra gastar. Mulherada viu o Conan, pô, saía do sério, tudo... Casadas, solteiras, mortas, todas duas da Ele levantava mortas. Levantava mortas. E ele era demais, né, cara? Porque ele era o típico cara, porra, tem tudo pra ser nosso ídolo. Porque ele tratava as mulheres de uma forma muito maneira. Ele respeitava, cara, as mulheres, ele cara. Ele respeitava as mulheres, mas ele também não dava mole, cara. A mulher começava de frescura pra ele, ele jogava no ombro e saía carregando a mulher. Conta a história da Red Sonja. Red Sonja, aliás, que a gente chama de Sonja a vida inteira. Ah, mas tem que chamar de Sonja. Sempre foi Sonja. Não, porra, isso é uma reflexão do alfabeto escandinavo. Cara. J atenção de I, Sonja. Tá, mas eu tô no Brasil. Alfabeto português. Alfabeto adolescente no Brasil, Sonja. Agora é jovem nerd. Lá na Finlândia é. Na memória de vocês, eu tava conversando isso há pouco tempo com o Tucano. Eu não tenho certeza, eu não lembro. O Conan comeu a Sonja ou não? Não. Acho que não. Tipo, não. Nunca? Não. Eu tinha impressão se que... Se comeu, não, nunca comeu, mostraram, mostraram realmente. Se o Conan não comeu, o Wolverine comeu. Vocês estão daquele... rindo? O que aconteceu é, do Conan viajando no tempo? É verdade. Não, o ele troca Wolverine de lugar com o Wolverine. É verdade. Conan acaba com o mundo porque ele não mata a Fênix e o mundo é destruído pela Fênix porque o Wolverine não tá lá. É. Isso mesmo. E o Wolverine se torna rei lá. No... Mas alguém corta a mão do Wolverine, não tem um negócio desse? Ou do Conan? Alguém perde o braço. Ele corta a mão do Conan. É assim, quando eu comecei a ler a história em quadrinho, foi o Conan. Porque eu comprava, porque eu gostava de desenhar, e eu comecei a ler Conan. Então, aí, pô, achei irado o Conan, o cara fudirão, porra, bate todo mundo, come todo mundo. Aí saiu um crossover lá, Super Aventuras Marvel. Conan com Wolverine. Acho que foi em 93. 94. Acho que foi março de... Não, tá aqui, março de 93. Ai, Kaki. Então que canelada, por isso. Tomou. Eu comprei antiga. Aí o Wolverine, um ser que eu até então desconhecia, aparece lá, dá porrada no Conan, arranca o braço dele e sobe na montanha do Kron, troca uma ideia lá com o Kron e depois desce e come a Sônia. Ele subiu na montanha do Kron e encontrou o corpo do Thor no meio do caminho. Você não vai ver? O Wolverine cagou décadas de história do Conan, né? O Conan, ele subiu na montanha do Kron, foi o Thor, né? O Thor subiu. Ah, então não foi o Wolverine. O Wolverine só comeu a Sônia. O que você preferia? Comer a Sônia ou subir na montanha do Kron? São aparelhas ali, né? O Conan subiu uma vez também. Pô, tá virando carne de vaca, caralho. Todo mundo sobe nessa terra. Mas na revista, o Conan, ele chega... decepar, né? Ele não chega a decepar porque para no adamantium, que ele acerta o pescoço do Wolverine. É verdade. Nada, zero. Perdeu a espada. A primeira briga dos dois, ele ganha, que ele acerta a espada, dá uma espadada na cabeça dele, quebra a espada, eu acho, e ele vai embora achando que o Wolverine tá morto, né? Exato. Aí o Wolverine volta e arranca a mão dele. Ah, muito bom. Ah, então... E aí termina o crossover, cada um num canto? É, o mundo explode aqui por causa da Fênix, não teve o Wolverine pra impedir, e o Wolverine se torna o fodão lá no passado. Ah, que ótimo. Pô, quem é que publicou essa merda? Mas no Conan Rei, depois ele recebe uma missão, ele tá, né, não, puta... o Conan fica entediado sendo foi rei. Foi tipo Rock, é foi Rock Balboa, né, cara? Ele ficou... É, só que com dinheiro. Ele larga tudo, deixa o rei na... É, ele abandona a mulher, abandona os filhos. Diga-se de passagem, ele larga tudo com 70 anos. É, isso. 70 anos. É. E imagina 70 anos naquela época. É, pois é. O cara era imortal, praticamente. É, o Conan... O Highlander, cara, com 70 anos... O Conan com 70 anos equivale a qualquer outro homem com os 30. Pois é. Não, cara, o Conan com 70 anos naquela época era duas gerações, você não tá entendendo. E aí... O cara já tinha enterrado os filhos, cara. Eu acho que ele chega a enterrar algum deles. E aí ele sai, se enfia num barco e vai embora pra América. Virar pirata. Né? Ele não vai embora pro outro continente? Um final meio Rei Arthur. Meio, é, não é? Um Rei Arthur, exatamente. É. Mas aí acaba assim? Acaba assim, é. Ele indo embora. E a última história dele, cronologicamente. É, cronologicamente nunca fizeram nada depois. Nunca mais se viu o Conan na vida. Gru, a sátira é o Conan. Ah, Gru. É o aragonês, cara. Aliás, estou aqui com o Gru também, só esperando. O Sérgio Aragonês é um gênio, desenha, aliás, na média até hoje, né? É o carinha que faz os desenhos nas bordinhas, né, cara? É a imprensa marginal. Exatamente. Ele é simplesmente fantástico. Tem alguns livros de bolso dele aqui, só com história. Sem um balão, ele não desenha com nada com balão. A não ser o Gru, que foi a invenção dele. Ah, teve aquele Massacrando a Marvel. E o Destruindo a DC. Sensacional, tão publicações. Sensacional, é. É, dele, naquele estilo dele, sacaneando os dois... As duas editoras. Inclusive com a maior zoação do Super-Homem que eu já vi na vida. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Os caras dão as saraivadas de metralhadora no peito dele, as balas de ricocheteiam e vão... Matam várias pessoas inocentes em volta. Ah, tem os outros personagens clássicos também do... O principal mago, que é o inimigo mortal dele, é o Toph Amon. Não, esse é inimigo, mas eu tô falando que o aliado é. Dele. Tem o Subotai na história em isso. Quadrinhos? Não, o Subotai era o... Guerreiro. Porra, cara. Subotai. Eu acho que ele veio com tudo. Não tinha o Subotai? Subotai quem é, o Zé? É o surfista. É o Gary Lopez, cara. É o surfista. É o Gary Lopez. O surfista vaiando, maluco. E manda muito bem. É maneiro, cara. Manda muito bem. O Gary Lopez fez aquele North Shores, não sei o que, no Havaí. Sabe qual é que passa sempre na sessão da tarde? Ah, que o garotinho treina, ganha uma competição na piscina de ondas, piscina de ondas no interior americano. Gary Lopez é um excelente ator. Fez 5 filmes na vida inteira. Não, acho que 2. Não, fez 5. Sério mesmo? Contando TV, né? Ah, Gary Lopez é demais. Então não tem botar no quadrinho aí? Acho que não. Acho que não. Se tem, deve ter tido algum personagem similar, mas aí teve vários. O personagem preferido no Conan não existe no quadrinho. Tu falou, quem mais? Igual o Bial, cara. Tio Borak Sharak, que é o personagem mais pentelho da história do Conan. Chegou uma hora que eu não aguentava mais o Borak Sharak. Mas se tu fosse o Borak Sharak, tu ia ser pentelho que nem ele. Qual é do Borak Sharak? Explica aí. O cara era um capitão super respeitado, bucaneiro, baracho. De um líder de uns piratas muito fodas, muito temidos. Aí o Conan tava preso numa torre que era em alto mar. Aí ele se solta das correntes, aí pula na água, luta com o tubarão. Aí ele com as correntes ele nada 7 dias em alto mar, cara, é muito procurando bom. Algum lugar. Aí de repente acham ele no um barco, esse barco do Borak Sharak, que ele era capitão, acha ele, aí bota ele pra dentro. Aí chega, da onde você veio? De que barco você veio? Ele, não, eu vim da torre e tal. Ele, tá louco, é 7 dias de viagem daqui, nadando. Aí o cara chega, não acredita nele e acha que ele é um espião. Aí beleza, aí prendem ele no mastro, prende o Conan no mastro, pá, começa a espancar ele. Aí ele chama o Borak Sharak pra porrada, porque diz a lei dos bucaneiros que se você vencer o capitão, você vira o novo capitão. Uhum. Aí ele vai, enfia ele a porrada, joga ele na água e vira o capitão do navio. Depois encontra com ele de novo. Eu não sei se é o Conan mesmo ou se alguém faz isso com ele, mas eu sei que ele acaba sem o braço, sem o olho. É, ele vai mutilando o Borak Sharak todo, vai botando umas próteses, né? Ele bota tapa-olho, bota um braço biônico, assim, de que dá pra enfiar espada, gancho, uma par de coisa assim, até chegar o ponto dele virar uma orelha e ficar gritando pro Conan, vou te matar! Não, e continuar seguindo o Conan pelo mundo. Diga-se passagem, o Conan, pô, é um viajandão, pô, né, cara? Naquela época, tem avião, sem nada, o cara percorria os continentes com a facilidade monstra. E com o Borak Sharak atrás dele, né? Porque o cara e o Borak Sharak. Numa época que nem existiam os continentes, né? Porque não se conhecia um continente naquela época. Cara, ele andava por aquele, aquela parada toda. Ele descobriu, Conan descobriu coisas que ainda hoje nós não descobrimos. Conan chegou na Ilha de Lost. É verdade. Foi onde ele foi parar no final. No filme tem um personagem também, que é o Tulsadun. Tulsadun! É muito bom. Que não é inimigo do. Realmente do Conan, né? É do Ku. É do Rei Ku. É do Ku, é. Ele aparece numa história, Conan, porque o Ku arranca a cabeça dele e bota dentro de uma caixa e joga na água. Milhares de anos depois, o Conan acha essa. Ah, essa tu tá caixa, de sacanagem. E o cara e volta, caixa, tá ligado? Puta que volta. Horrível! O Conan fica andando com o esqueleto do cara, fica falando, a caveira fica falando com o Conan e tal, é isso aí. O Conan tá no navio e tal. E depois o mago recupera os poderes, né? Mas o inimigo mais foda mesmo é o. É o Toffamon. Toffamon. Que é estígio, né? Estígio, é. Que no desenho usava aquele negócio, um chifre de carneiro na cabeça, um negócio meio esquisito. É isso aí. Mas qual é a história do Toffamon? Fazio, cara. Tá preparado, todo mundo. A pauta vai até um certo ponto, ó. Caquinho, mandou ele. As mulheres de Conan. A primeira mulher que o Conan realmente se apaixonou e teve um cara, uma relação mais séria, foi a Belle, que era uma corsária. Ela, a área de atuação nela era a costa do sul, lá na área do. Era considerada Terras Negras e tal, ali era a base dela, e o Conan ficou um bom tempo no navio com ela e tudo mais. Foi quando ele ficou pirata, né? Foi a primeira vez que ele ficou pirata. É, isso aí não foi realmente ele pirata, mas tava por causa dela. Ele tava por causa dela, mas ele tava pirateando, né? Ah, Mas ele tava o tempo inteiro também, mas tudo bem. E aí ela morreu. Antes ela do que eu, né? E como todas as mulheres que já ficaram com o Conan antes... O Conan era o Jack Bauer da era eboriana, né, cara? Conan tinha gala podre, é isso? Valéria, né? Assim, que também era uma pirata, né? Ela era ligada à Irmandade Vermelha e também morreu. Claro. Mas a Valéria voltou numa saga futura. Que a Marvel não consegue matar ninguém, né? É verdade. Entrou na Marvel, não morre mais. E a Sonja que não morreu apenas pelo fato de não ter dado pra ele, né? Mas é que tinha uma história da Sonja que ela tinha sido estuprada quando era jovem. Ah, não aquilo era? Da batalha que ela tinha que lutar, ela só ficaria com um homem que a derrotasse em batalha. É, mas o Conan nunca caiu na porrada com ela porque ele respeitava essa parada e tal. Não tinha... Eu me lembro de uma vez que ele ganhou na porrada dela, mas eu acho que ele não comeu, não. É, eu lembro também de uma coisa dessa. Nunca mostrou. Eu acho que termina os dois abraçados a revista. Eu lembro de alguma coisa assim. Acho que ele chegou e falou assim: se eu comer, vai perder a graça da minha vida. eu posso estar totalmente enganado, mas eu acho que ele comeu, cara. Não. É, eu não sei. Eu não tenho. Não, mas aí ia ficar aquele climão depois, sabe? Climão? É. No café da manhã, no dia seguinte? E aí, tudo bem? Tudo. Tem uma saga que tem a Sonja e a Valéria juntas, né? Será que eles não fizeram homenagem? Que horror. O Conan fazia altas festas. Porra, né? Fazia direto. Pô, o Conan participou de várias orgias. Se aparecia gêmea na história... Pode não, a gêmea era com ele mesmo, verdade. Era melhor. Na verdade, eu acho que ele corria o mundo inteiro procurando as gêmeas. Ele correr pelo mundo inteiro. Era muita gêmea, né, cara? Todas gostosas, né, cara? Bom, e a última mulher da vida dele foi quando ele era rei, a rainha Zenobia. Que ele largou pra lá, né? Velha, né, cara? Pra que eu quero isso? Já não tava dando mais no cu. Com 70 anos vai aguentar o Conan? Cara, a história do Conan é espetacular, cara. Toda a saga, apesar dos quadrinhos terem, né, aberto o leque mais, né, contado muito mais, às vezes coisas ruins, como sempre, né? Porque você tá passando por vários escritores, às vezes coisas, muitas vezes histórias boas, como Conan Rei e tal. É uma grande saga, é um personagem que vale a pena ser lido. O melhor roteirista era o Roy Thomas. Era a dupla Roy Thomas, as duplas, Roy Thomas e Ernie Chan, e Roy Thomas e John Buscema eram sensacionais. Vale a pena catar em sebo, as antigas mesmo, cara, é muito bom. Qual a sua história preferida do Conan? Pô, eu acho Conan Rei, porque ela é uma saga muito grande, fechada, com um final muito maneiro. Eu não lembro qual era o nome da saga. Era Rainha Negra. Que ele foi fazer uma relação intercultural, né? Interracial. Era Grace Jones. Não, eu também gosto do Conan Rei, mas como uma história específica no meio de tudo, eu gosto da Torre do Elefante, cara, que é uma das mais clássicas dele. Torre do Elefante é legal. Foi logo no começo, logo no começo, em que ele é ladrão ainda, inexperiente e tal, e ele tá numa cidade, num bar, e ele escuta sobre uma joia fuderosa, e ele resolve roubar essa joia, que tá numa torre. Ah, sim. Bem protegida, não sei o que, ele invade a torre, ele escala, ele entra por cima, e dentro lá tem um mago que tinha essa joia e tal, e esse mago tinha como refém um ser alienígena, agora não lembro se era alienígena, se era uma semidivindade, que estava presa numa forma meio de um elefante, ele mata... Era o cabeça de elefante. Ele mata, por piedade, esse cara que pediu pra ele e tal, não sei o que, e mata o mago junto. Acho que o melhor ponto de qualquer história do Conan é quando ele é subestimado, né, cara? Que você, agora eu quero ver, né, cara? Que eu também não sei como é que o cara subestima um cara de 1,90m de altura, 0% de gordura no corpo, de tanga. Como é que você subestima um cara? Ele tá partindo pra cima de um exército com tanga e uma espada na mão. Ele passa pelo exército e chega em você. Ah, você não tem condição de me vencer. Porra, mas... Ele dá um vux, corta 30 cabeças num golpe só, cara. Muito bom. Crom, I have never prayed to you before. I have no tongue for it. No one, not even you, will remember if we were good men or bad, why we fought or why we died. No. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Balrog pleases you, Crom. So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Arnold Schwarzenegger nasceu para fazer um papel na vida dele. Pô, cara, é verdade, porque ele é o Conan, cara. Ele é o Conan. Cara, eles decidiram... Pensei que você ia falar que ele era o Senhor Gelo do Batman, né? Isso foi depois do problema no coração. Conan, cara, caiu com uma luva ali. Tem esse cara aí forte, Mr. Universo, fala mal. Pode ser ele, né? Aí o cara... Sabe rodar uma espada? O cara... Vum, pronto. É você. Não. Diz a lenda que ele teve que perder massa muscular pra poder rodar a espada. Puta, porque é verdade. Ele não conseguia pegar a espada aqui nas costas. Cara, e não arrumaram um dublê pra ele, porque não tinha ninguém do tamanho dele. É verdade, cara. Ele fez todas as cenas. Meu camarada Luferrino já existia, cara. É, camarada, verdade. Sim, a cena da perseguição no começo no Conan, depois que ele foi libertado, que ele é perseguido pelos cachorros e vai se esconder. Ele quase é pego pelos cachorros ali, que ele realmente correu, fugindo dos cachorros em cima dele. Pô, tem uma hora que os cachorros começaram a puxar a roupa dele, que ele tava na pedra, ele quase que cai pra cima dos cachorros. E não foi só ele que não fez a mulher que fez a Valéria, que é a Sandra Bergman, também não tinha dublê, não. Cara, nessa época, o cinema era cinema, cara. Não tinha esta palhaçada de dublê, cara. Os caras iam lá e pronto. Deixa eu te contar uma parada agora. O diretor chegou, estava lá nas filmagens, de repente, no meio de uma cena, o Schwarzenegger se corta. E ele vira e fala assim, estou sangrando. Aí o cara fala, o diretor... I'm bleeding. Aí... O diretor me lança. A dor é passageira. Os filmes são eternos. É, exatamente. Continua filmando essa merda. John Milos. Isso foi do Conan? Eu sei que isso é famoso. Esse, nego usa até hoje essas frases. Tá no Matrix, no Make of the Matrix que eles falaram isso. A história do Conan no filme ela é um pouco, né, diferente dos quadrinhos, né? Mas... A aldeia dele é dizimada pelo Darth Vader. É a história padrão de background de personagem de RPG. É. Família pela morte! E aí você vai atrás de vingança. A mãe dele que é a Sofia Loren, rapaz. Isso? É? É a Sofia Loren no filme, rapaz. A mãe... Tá louco? Vocês estão loucos? A mãe dele é a Sofia Loren, seu maluco. Eu acho que tu tá viajando. Vocês beberam antes de fazer isso? Caraca, eu acho que ele viajou mais que o Conan agora. Caraca, vocês estão com medo. Caraca, eu vou provar vocês, eu tô entrando no IMDb agora, cara. Beleza, tá gravando! Vocês vão ver aqui. Cara, tá pensando o quê? Não tem nenhuma Sofia aqui, hein, meu velho. Peraí. Tem Thomas Lorenzo, César. Pô, a mãe dele é muito... Peraí, cara. Você é um maluco do cacete. Não, cara, peraí, cara. Tu tinha isso na tua cabeça. Então ela não tá acreditada, rapaz. É a Sofia Loren, sim. Não. Olha só que maluco. E Kron era o Marcelo Mastroianni. Conan's mother. Nadiuska! Cara, a mulher é igual a sua. Nadiuska é o nome da mãe do Conan. É muito igual, cara, você não tem noção. Ela, o último filme que ela fez foi em 97, Drácula! Condemor 2! Cara, caralho, Drácula ninguém merece. A mulher é igual a Sofia Loren, compadre. Tá bom. Enigma da porra do aço. Cara, o pai dele chega e fala, né? Você sabe qual é o enigma do aço? Ele, não, então um dia você vai descobrir. É, que é do misticismo que ele cria, falando que os deuses lutaram na Terra, Krom lutou, e quando eles vão embora, eles esquecem, largado no campo de batalha, o enigma do aço, e o povo dele... Eles esquecem o enigma do aço largado no campo de batalha? Mas peraí, eles esquecem o que é um papiro? Exatamente. Escrito, o enigma do aço é 42, é? Não, é uma... O enigma do aço era um anão, velho. Era um ferreiro. Era pequenininho, na hora de ir embora, esqueceram dele. Eles deixam no campo de batalha o enigma do aço. Exato. Essa é a descrição que eles dão. Mas aí ele cresce naquela roda, naquele moinho, né, cara? Brincando de ciranda. Cara, quando eu era pequeno, meus amigos começaram a entrar na academia, karatê. Eu não queria, eu queria achar uma roda daquela. Com halteres, essas porrinhas, vocês nunca vão conseguir ficar do tamanho do Conan. Tá ligado? Passado o tempo, mais malandro, você descobriu também que a roda não ia adiantar nada, que valia na quantidade de esteroide que você mandava pra ele. Ele passa o quê? 20 anos ali? Por... Não, quantos anos? Não, ali? Mano, que isso, uns 12 cara? Anos empurrando não, aquela roda. De moleque. 20 anos é um sujeito velho, cara. Se ele sai, ele não dá mais pra nada, cara. Ele foi pra lá o quê? Com 8 anos. Ele devia ter uns 8 anos, aquele garoto. Por aí. É, passou. Deve ter ficado uns 10 anos, 12 anos ali empurrando aquela roda. Imagina. Que isso, cara? Ele deve ter ficado uns 8 anos. Uns 16, 15 anos. É, cara. É que caraca, o cara já falou não. 16 anos? Roda, cara. Tu não tá entendendo, cara. É a roda. A roda. É que ele rodava o efeito do sol, da neve, sol, neve, todo dia. Destruiu a pele dele. 8 anos de roda, meu irmão? É gigante. Não, e você tem que entender, cara, que hoje em dia um moleque de 16 anos é um borra-bota do mesmo caralho. Naquela época, um cara de 16 anos, cara, estava no final da vida já. Já era um homem feito, já tinha barba, cara. Será que eles faziam a roda rodar pro outro lado, às vezes, só pra mudar um pouco? Escroto, cara. Monotonia, né, cara? Era um programa de regulado. Programa de incentivo, né, dos exatamente, escravos. Exatamente, era um programa de incentivo dos escravos. Não, mas aí ele não ficava só na roda, ele ia lutar também, por não, dinheiro. Não, na roda foi... Não, só na roda. Cara, eles pegaram ele... Só a roda. É. Tá, depois ele, que ele fica forte, ele pegaram, chega o cara chegava lá... à noite, ele ajoelhava, dormia, acordava de manhã e empurrava a roda. Ajoelhava. Essa era a rotina, cara. Cara, eu tô me lembrando agora, na história em quadrinho tem uma história da roda, mas não é quando ele era criança. Não. Ah, é? É, ele é preso. Ele é preso uma fruta. Vez e bota ele numa roda. É, jogam fruta pra eles comerem e ele começa a botar fruta no, no, na, na sunga. Ele bota a berinjela na sunga. Ele bota as frutas dentro da... esfrega na corda. Aí os ratos que vivem ali dentro da roda também começam a morder a corda e ele consegue se salvar. Ó, oh, seu Conan, hein? Tá. Não é bobo nem nada. Depois chama o cara de barba. É, cara, né? Velho, né, a pergunta que fica é... O cara que conseguiu arrancar um bloco de pedra e nadar 7 dias com correntes não arrebenta uma corda? Por quê, cara? Era nó de marinheiro. Agora, qual é a frase clássica quando ele ganha lá a batalha, aquela briga de apostas, aí ele tá cheio de comida em volta, aí eles perguntam, Conan, o que é bom na vida? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear a lamentation of the women. É, todo mundo na mesa, é isso aí! Tá tudo certo. Ah, canecada e sopa do que lado, né? Porra, muito bom isso, cara. Tem uma coisa nesse filme que eu gosto muito. O sangue que é usado no filme é real? O concentrado na qual é misturado água e vodka. Que irado, velho. Que beleza, mano. Chega no final, vamos beber sangue. Mas aí daí ele, o que acontece quando, agora deu branco, daí da rinha ele vai pra onde? Da rinha, o cara que tinha comprado ele lá da roda. Não, calma. Durante a rinha acontece um negócio muito importante, que recompensam ele jogando uma escravinha pra ele. Não, mas isso é depois, ele já tinha ido pro Japão, pro Oriente. Isso, não. É, no Oriente. Tanto que fica vários orientaizinhos olhando ele pela jaula. Não lembra disso? Isso. Eles botam a mulher seminua lá dentro, ele chega com o cobertor, puxa ela. É muito bom, cara, ele bota o cobertorzinho e falou, vem aqui, minha filha, vamos conversar. Senta ela ali do e lado. E nunca mais se ouviu falar nela, cara. E nisso ficam uns 10 chinesinhos orientais ali na jaula olhando. São mongóis, cara, chinesinhos. Chinesinhos, são malucos. Orientais. Aí depois aí o dono... Aí a Valéria e resolve matar o Darth Vader e acabou. É. Basicamente isso, vai atrás de vingança. Na verdade ele encontra o Subotai, o melhor personagem do filme. Não, ele vai atrás de uma princesa. Não, não, isso é depois. Ele, primeiro ele tá em algum lugar e encontra o Subotai, não encontra o cara? É, ele encontra uma feiticeira no meio da estrada depois que ele se liberta. Aí isso, a mulher solta a espoleta pra tudo que é lado. Convida ele, ela fala que conta pra ele um segredo, mas aí tem um preço. Pô, cara, sempre que eu vejo essa cena, eu lembro do filme dos Trapalhões. Tem um filme dos Trapalhões que o Didi entra na cabana de uma feiticeira e ela fica subindo pelo telhado. Acho que é a Bruta Lombardi, até. É o Mágico de Oroz, não é? É, o Mágico de Oroz. A feiticeira propõe uma troca, fazer sexo com ela, ele dá informação. Só que ela planeja virar, ela vira um demônio durante pra matar ele, aí ele vai, joga ela no fogo. Aí ela é uma sucubus, caralho, caquinho. É. Aí no final, quando ele tá indo embora dali, ele encontra o Subotai acorrentado. Sabe o que eu gosto do Subotai? O Subotai é aquele cara que ele não é nada, ele é um merda. Eu quero um magrinho, franzino, arco e flecha, mas o cara é macho, ele tá lá na frente, do lado do Conan. Você Conan é mole, cara. É verdade. Seu Goku é uma moleza, meu irmão. Eu quero ter o seu Kurilin. Verdade, verdade. Você é macho, cara. E aí ele é capturado, e o resumão do filme é que no final ele mata todo mundo, inclusive o Bruce Dickinson. Ah, ele é capturado, e aí tem aquela cena pô, irada dele na árvore preso com os abutres mordendo ele. Ele tá mordido no pescoço do abutre, né? Aquela cena é maneiríssima. E tem numa história em quadrinho dele também, que é uma lá que tá lá no deserto, que ele resolve uma rebelião, depois é preso. E ele é libertado pelos beduínos e depois se torna o líder dos beduínos. Exatamente. E quem é que vem lá de longe correndo salvar o Conan? Subotai. Ah, eu tô te falando, cara. Mas aí, quer dizer, antes eles... Aí eles fazem aquela emboscada lá pro Darth Vader, né? Era aquelas ruínas. E aí ele faz a oração famosíssima pro Crom. Esse filme tem frases de efeito, né, cara? O filme, ele tem poucas falas. Tem 5 frases só, mas... O filme tem pouquíssimas falas, as falas são perfeitas, e o filme inteiro, sem a música do filme é fantástica. Não, é uma... Ah, cara, pariu. Porra, a trilha sonora do filme... Tem que falar do Basil, cara, que... Basil Poliderius, que também perdemos recentemente. Morreu recentemente, velho. Perdemos ele recentemente, então cara, não vai ter ele pro Conan Reis. Ele fez poucas trilhas famosas, assim, pro mundo nerd e tal, isso aqui, mas o que ele fez, cara, foi excepcional. A trilha do Conan... Tá imortalizada junto com as maiores trilhas do John Williams, cara. Como, sabe, é algo que você identifica imediatamente e é forte, é muito maneiro, sabe? Então, cara, você escuta e você imagina o que acontece sem ver filme, sabe? Exatamente. Você escuta a trilha sonora, você imagina guerra, cavalos, tanto que desespero, é a melhor... cidades medievais, exatamente. Sabe? Você consegue ver tudo, cara. Muito foda. Tanto que é a melhor trilha sonora pra você jogar RPG. É. Tinha até a... Não, e é a trilha sonora da Fox, preferida pra tudo da comercial. Fox. Eu lembro, a Fox... Hoje, lá... Duro de Matar! Duro de Matar! Sempre! Eu ia falar isso agora! Duro de Matar sempre com a trilha sonora do Conan. É verdade. Conan, o Destruidor, que destruiu com tudo. Não, cara... Conan, o Destruidor... Começa a agressividade com Gracie Jones, né, cara? Mostrando a bunda! Começa a agressividade naquela cena que ele dá um soco na cara do camelo, cara. Mas era o camelo do primeiro filme que cuspiu nele. Tinha cuspido, ruminado nele. Mas o filme não tem o Caleb do Jabá, cara? Não é o Caleb do Jabá. É o Will Chamberlain. É o Will Chamberlain, cara. O Will Chamberlain, que por sinal, é perfeito a escalação dele pro filme. Porque o Will Chamberlain, na vida real, foi um comedor, pô, dos tops, cara. Reza a lenda que ele comeu mais de 5 mil mulheres. Agora, a história desse filme é o quê? O Conan... tem que proteger a mulher virgem, não é isso? É, a história do filme, ele é convocado por uma rainha que promete a ele devolver a vida da Valéria, que havia morrido no primeiro filme, em troca dele proteger a princesa e buscar um artefato que estava escondido por um mago num palácio de cristal. E o mago era o famoso Toph Amon. É. Agora, o que eu quero chegar é o seguinte... No final, a mulher faz um ritual e um sacrifício do sangue lá da virgem pra dar vida à estátua maluca lá, não tem um negócio desse? Ah, ela faz o ritual e tem que sacrificar a mulher pra ganhar controle sobre o deus. Que mas a mulher tem que ser virgem, isso que eu tô centrando, é importante isso. É, por isso que o Bombata vai junto. Por isso que o Bombata vai junto. Que é pra mas qual era a chance de uma mulher viajar com Conan aquele tempo todo... E chegar virgem, peraí, com o Conan e com o Will Chamberlain. 5 mil e uma mulheres. Soma as 5 mil do Will Chamberlain. As 5 mil do Conan. Sodomizaram a princesa, os dois. E com a Grace Jones, que devia querer comer ela também. Né? Cinturão pélvico. Grace Jones de cinturão pélvico. Ai, que nojo. Nesse filme eles, tipo, não tinham o Subotai, aí eles trouxeram aquele alívio cômico. Cara... Ah, o cara que engoliu os diamantes. Ah, era um porre. É horrível, é, que engoliu os diamantes. Puta merda, é horrível. Esse filme, cara, é muito ruim, sinceramente, é uma merda foda, cara. Nesse filme você tem lá, isso até foi uma história nos quadrinhos, essa história até teve nos quadrinhos. Daquele semideus com chifre, que tinha que pra encontrar o chifre, ele voltava à vida. Isso até teve. Mas a história é uma merda. O filme é uma porcaria. Bom, e aí... E acabou com a história do Conan. E aí acabou o filme, né? Próximo que... Deixa eu só falar um negócio dos filmes. Lá nos Estados Unidos, a Mattel tinha os direitos de fabricação de qualquer boneco do Conan, qualquer jogo do Conan, né? Isso na década de 70, no início da década de 80. Aí... Acontece o seguinte, lançam o filme Conan o Bárbaro. Uhum. Os diretores da Mattel ficaram loucos. Falaram, que porra é essa, meu irmão? É muito sangue. Principalmente por causa daquela martelada do que o Conan... Porra! Da emboscada. Uma marretada na cabeça, velho. É verdade. Vê jorrar sangue. Aí, olha só como mudou o mundo o Conan o Bárbaro. Aí os caras da Mattel falaram, vamos mudar o Bárbaro, vamos inventar um novo Bárbaro que não seja tão violento. E eles inventaram... Peraí. Olha a frase. Vamos inventar um Bárbaro que não seja tão violento. O que não combina aí, cara? Quantos erros existem nesta frase? Vai. É que tu não sabe que Bárbaro não tem que ser violento, ele tem que usar sunguinha de pele. Exatamente. Então rimei pra provar. He-Man! Puta merda, cara. Sério? Eles inventaram o He-Man por causa disso? Eles inventaram o He-Man porque o Conan era muito violento. Tá brincando, cara? Puta merda! He-Man é o Conan gay! Lembra com essa senhora? He-Man é o Conan gay. Pra piorar de tudo, o He-Man tem o símbolo do Vasco no peito, né? Sempre me irritou profundamente. Eu nunca entendi, cara. Além de ter um símbolo do Vasco, pô... O cara, quando se transforma, vira um tremendo negão, cara. Mó bronzeado com aquele cabelinho loiro, velho. É um bagulho meio estranho, né? Muito bom, mas então... a gente ainda teve... Sabe o que mais me causava transtorno no He-Man? Era a sunga de pelúcia, cara. Ai, meu Deus. Foda! Aquilo devia coçar, cara. Foda! A gente teve ainda um filme que não tem o Conan, né? Com o nome Conan. Que é o da Red Sonja. Ah, Red Sonja, que tem o Arnold Schwarzenegger. Como Conar. Não, note. Então não é Conan isso, pô. Não é. Não, mas é Conan e não é Conar também. Mas não, é cara, Kaemon. Não lembro agora. Nanoque, né? Mas é. Mas era pra ser. O estilo do personagem. É Rablack. Não, Rablack é o nome da cidade. Akled. É Shulari. É um spin-off, né, cara? Personagem do universo do Calador, Howard. Calador. Whatever. Whatever. E aí, que no final ganha, a luta de espada da Sonja e pega a Sonja. E tinha o Pequeno Samurai, aquele garotinho que fazia a série de televisão. O Pequeno Mestre. Não, mas o mais sensacional é que a Red Sonja era Brigitte Nielsen. Na época ela já era mulher de Stallone, na época ela já era mulher de Stallone, né, cara? E aí depois, recentemente, fizeram aquele filme do Cool com... Kevin Sorbo, o Hércules. Mas que foi meio zoado, né? O cara fala assim, ela é uma feiticeira de 3 mil anos de idade. Ele, pô, ela disse que tinha 19. E o Vitinho, né? Totalmente. Só um detalhe, no filme da Red Sonja, a vilã, a rainha Gedrin, é a Valéria, é a mesma atriz. Puta que mistureba foda, né, cara? O espaço é negra, Valéria, tudo. Que ganhou o Globo de Ouro, né, no cara, Conan o Bárbaro. Cara, o filme que tem o Pequeno Mestre, cara. O Pequeno Mestre só tem nesse filme no Leroy, né, cara? Não. Tem no Tartaruga Ninja também. Ele é entregador de pizza. Puta, é verdade. Caraca. Acho que é o quê? No 2 ou no 3? Não sei, é o que tem Vanilla Ice. É o 2. Olha só que elenco fabuloso. Ah, gente, de alta escala. Pequeno Mestre. Pequeno Mestre, Vanilla Ice e as tartarugas. Ele é um adulto, né, cara? Ele hoje já é um adulto. Ele nunca mais fez nada, cara. Pelo amor de Deus. Deve ter feito, mas ninguém lembra. Bom, e aí, pra coroar todo o declínio do Conan, que foi, né? Começou lá em cima e veio caindo, né? Tivemos a série de TV do Conan, que durou pouco, com aquele... com o Haken, aquele cara... Do gladiador. Do gladiador que fazia o escravo motherfucker, gigante. Esse cara fez o Conan na série de TV. Tinha um anão, tinha... Cara, era, uma... era péssimo. As lutas, cara, eram muito mal coreografadas. Ele não matava ninguém. Ninguém morria. Não matava ninguém e, cara, o nego brigava de espada no rio, assim, como a gente brincava na piscina, né, cara? Era horrível, muito... Xena tinha, matava gente mais do que o Conan na série. Eu sou da seguinte opinião. Vai fazer, faz direito, né? Agora, não dá pra fazer um desenho do Conan. Passar na Xuxa de manhã. Fizeram. O pior é que fizeram. Mas fizeram. Saiu uma fênix do escudo do Conan até. Porra, eu tinha desenho do Rambo. Você tá brincando, né, cara? Tudo, cara. Agora voltaram já com a ideia. O Thunder, o Bárbaro, era muito mais Conan. Porra, Conan. Muito mais. Calma aí, olha só. Thunder, o Bárbaro, era foda. Não compare. É o Ucla! Vamos! Não compare. Vamos! Era um negócio que chamava mesmo, cara. Não, mas o Thunder, cara, não pode comparar com o Conan por causa daquele episódio específico do Thunder. Eles precisam ir numa bifurcação, ir pra uma galera pro lado, outra pro outro. Ele fala, Uca, comigo, Ariel vai pro outro lado. Aquela, porra, os episódios mais caros, ela mandou a mulher sozinha como o Uca. O Ucla que era um Chewbacca. É. O Uki. É, muito bom. O Thunder era o He-Man de macacão, né, cara? Ele trocou, botou a parte felpuda em cima. Falou. Não, o Thunder era mais machão. Não, o Thunder era foda. Bom, mas... Ele tinha franja, mas ele era foda. Mas aí então teve aqueles boatos que a gente ia ter mais um filme do Conan, com o Schwarzenegger e com os irmãos Wachowski. Pô, eu tinha ouvido falar que ia ser o Scorpion ia fazer o filho do Conan. É, tinha rolado vários boatinhos. Scorpion? Ah, tá, The Rock. The Rock, né? Mas, né, foi pra água abaixo. O Schwarzenegger agora é político, ninguém sabe do futuro dele no cinema, se ele volta ou não. A esperança agora tá no desenho que estão produzindo, querendo lançar um desenho pro público mais adulto, não infantil. Contando uma história do Conan. Teve um jogo. No mesmo estilo do Spawn. Ah. Por favor, não façam mais um filme do Conan, porque sem o Schwarzenegger não vai ter graça. Não, mas ainda há. E com o Schwarzenegger também não vai ter graça, porque aquela pança tá miserável. Não, né? Não, cara, não, ele tá muito bem. Mas então, justamente perfeito pra fazer o Rei Conan. Não, o Rei Conan era sarado. Mas ele mais, dá uma malhada. Schwarzenegger, cara. A Hollywood, ele uma tá semana ele já fica sarado, cara. De novo, pô. Ele tá estilo Stallone, tia velha, cara. Pode... Olha só, cara. Ele o tempo é implacável. Bomba. O tempo vai pra cima de todo mundo. E o cara não vai fazer mais filme. Vocês percam as esperanças. O cara vai ser presidente daquela porra que país. Ele tá nem aí pra Hollywood, cara. Mas fica sempre a esperança, né? De sempre ter esperança, né? De ver Conan mais uma vez nos cinemas. Se não for ele, vai ser algum outro Zé Mané e não vai ser tão legal. Eu prefiro esperar pela uma animação decente, estilo daqueles desenhos que saíram do Spawn. Teve um mais jogo adulto. Teve um jogo, do recente Conan, que foi falado, mas também não ficou na memória, né? Ficou no tempo. Vão lançar um jogo agora do Conan pra comemorar o aniversário. Mais um jogo agora. Tem o GURPS, Conan. Tem o GURPS tudo, né, cara? O que não tem GURPS. Então foi isso. Conan rufando os tambores para This is Sparta! Não. Não funciona. Deixa eu falar. Bom final, parabéns.